Paz do Senhor! Eu encontrei mais problemas em mim mesmo do que nas pessoas que eu conheço. E também eu creio que eu fiz muito mais feridas em mim do que nas pessoas que eu conheço. Ninguém pode dizer que está tudo bem com um problema resolvido pela metade. Um problema não é resolvido enquanto não for 100% resolvido. E um problema, para terminar, é necessária a intervenção de Jesus, porque Ele conhece a minha tua estrutura, sentimentos, paixões, emoções. Por isso eu sei que Deus não está olhando muito para diplomas, para elogios e medalhas. Ele está olhando para as nossas feridas. Ele cura quando nós pedimos ajuda. E resolver 100% é melhor do que só uma parte. Resolva os teus problemas 100%. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.